quando o amor não se renova, ele se acomoda. E se for pra viver uma relação desgastada, é, eu prefiro ir embora. Oi, liguei pra te avisar que já cheguei em casa. Entrei no nosso quarto, a cama tá arrumada. Deixei as suas coisas lá na sala. Chega e me vê, nem precisa falar nada. Percebi que você tá muito mudada. A nossa cama tinha amor e hoje não tem mais nada. E no meu WhatsApp o seu nome mudou. Não chama mais de amor. Já te esqueci, por favor me entenda. Você não fez o meu amor valer a pena. Não adianta você querer voltar atrás, que meu amor por você já não existe mais. Eu não quero sofrer na vida por ninguém. Eu não quero te ver sofrendo assim também. Eu sei que uma hora essa dor vai passar, mas só pra lembrar. A sua consciência um dia vai pesar. Tá doendo em mim, mas logo vai passar. E quando perceber que você quem errou, vai querer voltar e me chamar de amor. Vai querer voltar, não vai me encontrar. O que você fez não dá pra perdoar. Siga a sua vida logo, por favor, porque a nossa história acabou. É mais uma da firma, mais uma canetada do Bravo, mais um sucesso. Já te esqueci, por favor me entenda. Você não fez o meu amor valer a pena. Não adianta você querer voltar atrás, que o meu amor por você já não existe mais. Eu não quero sofrer na vida por ninguém. Eu não quero te ver sofrendo assim também. Eu sei que uma hora essa dor vai passar, mas só pra lembrar. Consciência um dia vai pensar. Tá doendo em mim, mas logo vai passar. E quando perceber que você quem errou, vai querer voltar e me chamar de amor. Vai querer voltar. O que você fez não dá pra perdoar. Siga a sua vida logo, por favor, porque a nossa história acabou.